Zona 7. Solo, Salvador, Gol 1897, Ponte 3, pushback acionamento. Gol 1897, livre acionamento, chame para o táxi, porta 103. Chamaremos 1897. Falei 5-1, nós chamamos o controle 120, decimal 8, então bom, foi, bom dia. 208, bom dia, gol no 7-5, por favor. Fala de Salvador, bom dia, gol no 7-5. Gol no 7-5, bom dia, contato radar, sobe, mantém o nível 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, gol no 7-5. Gol no 607, centro Recife, no 251, alterno no 3325. Centro Recife, 251, alterna 3325, Gol 1007, Mundo Link, excelente. Realmente. Salvador é o Gol 1897 para início de táxi. O AB de 168, o Alterna Campinas, 3 horas e 11 autonomia. Gol 1897, Índia no ponto espera chamar a torre no 86, ajuste no 097. Gente, Índia 186, ponto espera, 1897, obrigado. Papa 2000, azul 4208. Autorizado, reporte estabilizado no MS 4208. 4208, vai reportar estabilizado. Está autorizado a alinhar cabeceira 17, reporte pronto para decolagem, altímetro no 017. Oi Salvador, bom dia, voo 1897. Bom dia, voo 1897, está autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento variável com 03 nós, altímetro no 017. Alinha decola, voo 1897. Luna 7 no 5, centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, alterna 1288, bom dia, Luna 7 no 5. Bom dia. Grave que Luiz, que o vento calmo, ajuste no 017. Estabilizado aqui na 10. 4208 passando Duna, completa aproximação, torno no 8, decimal 6. 286, tenha boa dia, até mais. Até mais. 0, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom amigo. Vamos. Salvador, bom dia, gol 897. 1897, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 360, saída da El. Da El 360. 08 da Azul, final da 10. 4208, reporte Simbra com trem checado, ajuste no 017. Batalha em Simbra, 2017, obrigado. Decola 00, curva esquerda, vai manter a perna contra o vento, dá 1 no 0, aguardando para o cruzamento. Bravo Azul 4208. Informa o tráfego à direita, Charlie 150, mantendo a perna contra o vento da pistão no zero, não vai interferir com sua aproximação, vento variável com 03 nós, tem livre pouso, pista 10, cheque trem. Nível 360, copia, tá 31 no 53. Tá 31 no 53, Galeão aprovado nível 360, rota via Pêsulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, com curva à direita. Transponder 5572, controle 120, decimal 80. 360, autorizado, piloto João 10 até SMAP. Decola 10, curva à direita, saída da El Leda após Bridge. Transponder 5572, controle 120, decimal 80, então 3153. 3153, após SMAP, voa conforme rota do plano de voo. Afirmativa, até 3153. Então 3153, cotejamento correto, chame pronto. Chamar a porta, até 3153. O Guardião 02 da presença está livre de decolagem com Proa Sul. E reporte se tiver condições de decolar da presença, já está livre. Ou então está autorizado também ingressar pela pista 17. Vento calmo, ajuste 10 no 7. E após a direita vai prosseguir corredor axé. O transponder padrão Guardião 02 reporte fora do solo. Luiz, que é autorizado o cruzamento da final da 10, reporte afastado 5 milhas, oposição buraquinho, cabeceira da cabeceira 28. Autorizado o cruzamento no campo, 208 no solo 03, invere próximo à direita, achando solo 121 decimal 9, bom dia. 219, graças. Guardião 02, fora do solo. Guardião 02, decola 03, pro Sul, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voto, regresso. Pro Sul, 1208, Guardião 02, grato. Foi Juliette 03, Azul 4208. Controle Salvador, Coronel, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia, prossiga. Guardião 02, decolado de Salvador, para o Sul, linha do litoral para Ondina. Ciente, reporta visual com local de pouso. Reportará visual, local de pouso, Guardião 02. Guardião 897, centro Recife na 251, no alterno na 3325. 251, 3325, obrigado, bom domingo. Igualmente. Da presente, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo e até regresso. Controle 108, graças, até regresso. Confirme para o controle. 755, Bravo Kilo Whisky, ciente. Mantenha 1.000 pés, corredor forte e escuta permanente. Aguarde cópia. Ok, Luiz, que informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 12 milhas, é um Charlie 150, o tráfego do Romeo Índia November Alpha, mantendo 1.000 pés, reporte visual com o mesmo. Sou informação em curso, hotel, ajuste no 017, copia? Mike Eco Vitor, grupo Zulu, 1.000 pés, Manati, decola no 7, curva à direita, corredor axé inicialmente. Transponder 0125, controle 120.80 e retorno no 86. Covito, controle 1208, torno 186, só confirmando, não está autorizada a decolagem, que é a autorização de tráfego aéreo. Quer Covito, frequência do controle 120.80, cotejo. Mike Eco Vitor, cotejamento correto, para acionamento, chame a torno 186, confirme PV. Mega Covito, altímetro no 017, livre acionar, chame táxi. Dia 102, frequência livre. Tá. Tran 3153, puxa bem acionamento, gate 612. Tran 3153, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. No 06, chamará pronto para o táxi, Tran 3153. para o solo. Informo Clareza 1, não confirme? É para ali. Ok, ok. Saída Puca, transição Caju. Obrigado. Sabe que o Luiz fica um filme visual com tráfego? Sabe que o Luiz fica controle? Um filme visual com tráfego? A gente mesmo está agora a 4 milhas da sua posição e agora 12 horas ainda, na linha do litoral. November Alpha, tráfego agora nessa posição de 3 horas, 3 milhas, é o tráfego do Bravo que Luiz, que mantendo no meu pés, reporte visual. Está ciente do tráfego, India November Alpha, ainda não visual. Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa, Yankee Lima. Mike Papa Lima. Alfa Yankee Lima. Solo. Muito bom dia, o Alfa Yankee Lima está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 8, em Flyer Ciente. Gente, autorizado iniciar o reboque, Alfa Yankee Lima, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee Lima, reportará. 3153, 135 a bordo, Campinas como alternado, 4 horas para o táxi. Gente, 3153, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a turno no 86, ajuste ao 0017. 017, pátio Índia, Romance Small Pia, boa. Decolar, Mike Eco Victor, vento variável com 04 nós, altímetro 1 no 0 no 7. Mike, Corvette, decolado, livrando a pista, ingressando. Corredor é 7.000 pés. Mike, Corvette, acione por gentileza 0125, chama controle 120, decimal 8, decolou isso no meia, então bom voo, bom dia. Ok, 0125 vai acionar, chamando a controle, grato, cruzarei no regresso. Mike Eco Vitor, bom dia, acione 0125, linha do litoral, quando possível, direto para Manati. O Vitor não está indo para Manati, ok? O Vitor está notificado para um sobrevoo sobre Madre de Deus, está agora meu pé ingressando no corredor AC. Gente, Madre de Deus, confirme para o ideal. Vai manter linha do litoral pelo corredor AC e quando chegar em Madre de Deus deve baixar para 500 pés para fazer um sobrevoo na área, ok? Gente, reporte farol da barra, Mike é cozido. Vitor, reportará farol da barra. Bom dia, 353, está autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento variável com 0,4 nós, altímetro no 0 no 7. Vai decolar no 0, 353. Mike, Eco Vitor, confirme o tempo total de voo. O Eco Vitor está notificado aí para cerca de uma hora e meia, mas não tem ideia, será porque é um sobrevoo para Petrobras para constatar aí um vazamento de óleo, ok? Gente. Salvador, Azul, Alfa, Frank Lima. Frank Lima, prossiga. Alfa, Frank Lima, tá pronto para ingressar no pátio principal? Autorizado o ingresso no pátio principal, Alfa, Frank Lima. Alfa, Frank Lima, gente, obrigado.